nunca se enganar. Alô? Boa noite, você está na Rádio Gralha, 106,1 frequências moduladas livres. Livres para você, livres para mim, livres para todos. Livre do Estado, livre do poder, livre do dinheiro. Essa é uma rádio livre onde qualquer pessoa pode fazer programa. Se você está ouvindo e está afim de fazer um programa, chega na reunião. Alô? Alô? Agora sim? Ou problemas técnicos numa mesa de som aqui. Como eu estava falando, essa é uma rádio livre. Tem reuniões semanais aqui nos domingos e nas segundas, a partir das 8 da noite. Você pode vir aqui fazer seu programa. Essa é uma rádio livre, livre do poder, livre do Estado, livre do dinheiro. Livre de proselitismo religioso. Livre de pregação político-partidária, que até hoje a gente vai tentar trocar uma ideia sobre isso. E hoje o programa La Cidade vai tentar debater alguma coisa relacionada à cidade e o nosso momento político-partidário chamado eleições. Então vou deixar um vídeo de um projeto que fala sobre as eleições, chamado A Outra Campanha. E vai ouvindo aí. O seu sonho cabe dentro dessa urna? Ah, não, acho que não. Não. Por que ele não cabe dessa urna? Porque depende mais de mim, não só de mim. Não. Não? Não. Por quê? Porque meu sonho é maior. Meu sonho é maior que isso. Não. Acho que não. Por quê? Ah, acho que meu sonho é grande demais para limitar. Eu sonho com coisas grandes para Belo Horizonte, metrô funcionando, não é com BRT aí, ó, BH Trans tomando dinheiro dos outros, não. Se você quiser completar, você completar também não. Acreditamos veementemente que os políticos profissionais não representam nem podem representar os verdadeiros interesses do povo. Nosso interesse não é pautar ou discutir o voto novo presidente, mas pressionar e combater o modelo de democracia representativa. Por isso afirmamos, nossas urgências não cabem nas urnas, nem nossos sonhos. Não nos representam, não representam o povo e de maneira nenhuma vão transformar a sociedade de modo que sacie as necessidades populares. Por isso, nós gritamos.

Doutor Fred Araújo. Era ficar uma caixa. A nossa presença não cabe nessa caixinha aqui, não. Nossa necessidade não cabe aqui. Nós queremos muito mais do que isso. Valeu, gente. Viva o poder popular. Alô? Bom, vocês ouviram aí o vídeo da outra campanha, um vídeo dos companheiros lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e o que deu para perceber desse vídeo, vocês ouviram aí, tomara que ouviram muito bem, é como que a cidade hoje, ela fica em meio às eleições. E outra coisa bem colocada assim pelo vídeo, pela sonoridade dele, é o seu sonho, se você sonha, ele cabe numa urna, e a cidade onde você vive, quando está em meio às eleições, ela cabe nas urnas, as atenções que estão na cidade, elas mudam-se todas para esse tipo de movimento, que é as eleições. Então, vamos iniciar esse programa nessa ideia, não sei o que vai vir, mas é isso aí. Bom, acho que um poema bem ilustrativo do que um pouco do que acontece quando a gente, muito em momento de eleições, né? Acho que a gente está nesse momento de eleição e é um momento em que tanto o fascismo quanto a oposição ao fascismo tipo se escancaram, né? E tem um poema do Brecht, Bertoldo Brecht, que chama Quem é o teu inimigo, né? O que tem fome te rouba. O último pedaço de pão chama o teu inimigo, mas não salta ao pescoço do ladrão que nunca teve fome. A gente vê vários grandes ladrões que nunca tiveram fome aí assaltando o povo cotidianamente e são, coincidentemente, aqueles mesmos que propõem a redução da maioridade penal, mais presídios, mais repressão, mais polícia, mais fascismo, mais... Enfim, mais de toda essa bizarrice que a gente vive, né? O remédio se transforma em veneno, ao contrário daquele provérbio chinês que transforma o veneno em remédio, eles fazem ao contrário, né? Eles propõem como remédio o próprio veneno e continuam matando a gente envenenada. E é bacana porque a nossa sociedade ela é uma sociedade que acho que Eduardo Galeano, que a gente estava comentando um pouco aqui no intervalo, ele tem um conto que diz um pouco do que como é a nossa capacidade de escolher na nossa sociedade, né? A nossa sociedade atual. Um dia o cozinheiro ele chega para todas as aves da cozinha e diz: hoje vocês têm o direito de escolher como vocês serão, em que molho vocês vão ser cozidas. Um peru ali no meio, lá, bem incomodado, levanta a mão e fala: eu não quero ser cozido. O cozinheiro olha para ele com aquela cara de sagaz e diz: bom, isso não está em questão. Eu perguntei em que molho você quer ser cozido, não se você quer ou não ser cozido. É um pouco essa forma que a democracia acontece na nossa sociedade, né? A gente só pode escolher aquilo que nos é permitido escolher. Para além disso, saiu dessa caixinha, saiu dessa urna, a gente não tem mais muito potencial de escolha. Nesse caminhar aí das escolhas, eu fiquei pensando no que você falou, o seguinte, chegou um novo candidato que se coloca como um novo, que vai querer pensar a cidade, que vai querer transformar as coisas, que vai entrar no jogo político partidário para mudar as coisas, ele consegue a atenção dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, e aí todo mundo vai ouvir o que ele tem a dizer. E se ele tem uma boa oratória, se ele tem um bom discurso, as pessoas vão acreditar no que ele está dizendo, né? Então, mais uma coisa para a gente pensar nesse momento político partidário, que é as eleições, é como que esse momento ele é difundido em toda a sociedade que habita a cidade. Então, esses dias eu estava vendo uma charge de um cara, tá lá um cara no meio de um palanque, na frente do microfone, e fala: então, eu quero reduzir a maioridade penal, eu vou construir mais presídios de segurança máxima, vou diminuir as escolas para as pessoas terem lugares para ficar, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí os outros caras que estavam lá, que era praticamente, se formava uma reunião só de conservadores, os caras ouviram o cara falando: você tem muito a crescer dentro da política. Ah, você é o que está exprimindo a nossa opinião. Você não sei o quê. E aí mostrava como uma pessoa com ideias conservadoras, uma pessoa que provavelmente não conhece, não se reconhece no meio da cidade, ela vai lá, propaga a sua ideia, que é muito conservadora, é bizarra, como o Baltazar tinha comentado agora. E aí eu fiquei imaginando assim, como esses veículos, como você ter um microfone, você ter uma câmera, você ter uma rádio, isso faz com que o debate sobre as eleições, ele atinja e ele faça com que isso reverbere e fique entrando no debate do cotidiano das pessoas, né? Então, isso que me fez refletir isso aí que você falou, Baltazar. Na verdade, conservadorismo é sempre a via mais fácil, né? Você não precisa criar, você não precisa inventar, você não precisa fazer nada diferente do que já é feito e do que já é proposto. Você simplesmente bota na política, bota na vida, bota no cotidiano o que existe aí, e tudo que existe para além disso não existe, né? Não é possível, é utopia. Eu acho que falando em debate eleitoral, teve aquela entrevista da Luciana Genro com Danilo Gentili, onde eles falaram, não, mas isso é uma utopia. E porra, o projeto socialista que é por uma via de governo, por uma via democrática, por uma via institucional, que é tipo, porra, é o que tá aí, tá ligado? É visto como utópico, o nosso que não cabe nas urnas, tá ligado? Que tá para além disso é o quê, tá ligado? E aí eu retomo a fala da mina lá que tava tipo, não, utopia é importante, porra. Não vem falar que a utopia é irrealizável, não. Fazer política é importante, não é fazer política por meio das campanhas eleitorais, mas fazer a política ser parte da nossa vida. Quero ter o direito de escolher se a avenida que passa na frente da minha casa vai continuar sendo uma avenida, se minha casa vai ou não ser removida para construir um estádio, se a minha comunidade vai ser ou não removida pela especulação imobiliária. Eu quero ter o direito de escolher, eu quero ter o direito de saber, não só dar opinião, mas de conduzir e ser o lugar onde eu vivo da maneira mais ampla possível, né? Eu tenho um... Falando em política aqui, a gente vai agora soltar um som, daqui a pouco a gente continua o debate. Brasil com o P do GOG. Eu acho que ele tem muito do que é a política brasileira, mas não só brasileira, né? Lembremos que o Estado norte-americano também é um dos mais corruptos do mundo, e a corrupção não é o problema, né? O problema é muito além, mas essa música é muito foda e tá aí pra vocês. Chegou com inspiração. Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. Pênis. Pelos palanques políticos prometem. Pura palhaçada, proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia? Pânico, pólvora, pá. Primeira página. Preço pago. Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto. Pandeiro, parceiro. Preso cortando pau, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu paciente, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC, político privilegiado preso, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Passou a parecer psicopata, pivô pra perseguição. Prefeito popular exportando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta periferia. P pensamento. Pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, mesmos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir isso. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem. Padres, pastores, promoveram procissões pedindo piedade e paciência com a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente, porque pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão. Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por que? Predominou o predador? Por que? Engraçado porque a política institucional, ela não está só no momento, no horário eleitoral, ela não está só nos deputados, ela não está só nos prefeitos, ela não está só nos opressores, ela não está só na polícia. Ela está no nosso cotidiano, ela está... Bom, se a gente for pegar a nossa associação de bairro, nossa representação estudantil, nossas instâncias de reunião aí, né? Até a igreja aí, quem vai para a igreja e tal, ou vai para a Umbanda, para o Candomblé, vai para o Hare Krishna, vai para qualquer... Enfim, qualquer rolê, a gente tem possibilidades mil de criar milhões de formas diferentes do que está posto para fazer o que a gente faz melhor, que é se reunir e criar e fazer a nossa vida ser o que a gente deseja que ela seja. Né? Mas a gente se reduz a reproduzir a política institucional. Né? O centro acadêmico tem presidente, subpresidente, deputado, senador. O prédio tem um síndico. Na igreja tem o padre. Na associação de moradores tem o presidente, que fala em nome do bairro, muitas vezes sem conversar com o bairro, sem conhecer o bairro. Né? Geralmente... É engraçado porque muitas associações de bairro tem um cara que é o ícone e ele fala pelo bairro e que ele vai ser no ano que vem candidato a vereador ou candidato a deputado. Do jeito que... E a galera vota nele na fé, né? Porque acha que ele vai mudar a situação do bairro ali, mas, porra, o cara some, né? Ele tá... E isso a gente pensando de uma maneira mais utópica, né? Tipo, como deveria mudar toda essa maneira de organização dessas pequenas entidades, dessas entidades fundamentais na construção de uma cidade, né? Mas o que eu fico mais de cara é como essas associações, esses coletivos, essas entidades estudantis, esses síndicos, enfim, essas variadas organizações da sociedade civil, elas param de fazer a sua atividade cotidiana na época de eleições para quê? Para discutir as eleições. E aí, toda aquela bagagem, vamos supor alguma coisa bem, bem sonhadora. Uma associação de moradores que está, sim, tocando uma campanha de prevenção de AIDS no bairro, ou fazendo algum trabalho interessante com as crianças, fazendo cirandas com as crianças no segundo período do dia, E aí chega o período das eleições, todas aquelas atividades movidas pela associação são paradas. Por quê? Porque os candidatos querem conversar com a associação, querem dialogar com a associação e ver o que a associação tem de demanda. Puta que pariu, candidato. Olha só o que, que você está fazendo. Você está atrapalhando toda uma dinâmica de uma entidade com o seu entorno, com o seu território, né? E aí, saindo desse debate, vamos voltar para a música que é mais gostoso. Vamos ouvir Tom Zé, Politicar. Vocês viram esse camarada que botaram no lugar do Gil no Ministério da Educação? Pior do que o Gil. Pior do que o Gil. Me chamou agora para fazer um pronunciamento na Unicef. Olha, a Unicef é um negócio mais maneiro. Um artista pode chegar lá, conversar alguma coisa. Mas quando eu acabei de assinar o contrato, não era na Unicef, era na UNO. Era na UNO. A UNO, aquele lugar que só senta a onça, principalmente no Conselho de Segurança, que eles cuidam da paz do mundo e o produto interno bruto mais importante de todos os países que eles representam é vender armas. Olha, como é que o cara que vende arma representa a paz? Fala, nossa senhora. Que as guerras estão acabando com, estão rasgando, estraçalhando com o que de humano resta na humanidade. E tem também uma homenagem aos cowboys, aqueles que mataram os índios de lá. Porque quem matou os índios daqui foi nós mesmos. Colocar uma versão melhor. Moral. regras e regulamentos, escritórios e gravatas, sua sessão solene. Pegue e junte tudo, passe vaselina, enfim, só que meta no tanque de gasolina. Democracia, que era PUC, hein? É, eu vou ler um trechinho de um trecho, de um texto com esse nome, Democracia, que era PUC, do Anselmo Iappi. É, na verdade, é o primeiro parágrafo do texto, que se interessar, você encontra no site do grupo Crises. É só digitar no Google lá, tá facinho. Nunca um candidato especulou tanto de modo mais monótono sobre a monotonia de todas as massas, disse Marx, referindo-se a Napoleão III. Inúmeros habitantes da Itália ou do Brasil devem ter tido a mesma sensação quando viram chegar ao poder um Berlusconi ou um Collor de Mello. Poder-se-ia, então, ter a impressão de que a democracia duramente conquistada tivesse sido anulada de repente, dado o uso despolitizante da mídia e da indústria do entretenimento, permite aos poderosos fazerem eleger pelo povo, democraticamente, quem bem entenderem. A diferença entre Napoleão III e seus êmulos modernos é que esses construíram sua fortuna política sobre o uso desabusado da mídia e da notoriedade que a televisão confere. Fizeram-no com tal sucesso que seus adversários passaram a reivindicar em alto e bom som a partilha equitativa de tais vantagens, ao mesmo tempo em que, virtuosamente, declaram que não fica bem vender um homem político como se vende um detergente. A redução da política a mero espetáculo é, pois, geralmente, criticada um pouco por toda parte, e, sobretudo, por quem se vê momentaneamente em desvantagem no terreno do confronto. Quem quer aparecer como crítico sério e preocupado com os destinos da sociedade, reclama que a política verdadeira, séria, com P maiúsculo, seja recolocada em seu trono. E, já que estamos nas citações, para fazer alguns passos para trás no contexto histórico dessa fala, e pegar aqui do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, um trechinho também. O poder estava concentrado em poucas mãos, que enviavam para a Europa metais e alimentos, e da Europa recebiam artigos voluptuários, em cuja fruição empregavam suas crescentes fortunas. As classes dominantes não tinham o menor interesse em diversificar as economias internas, nem em elevar os níveis técnicos e culturais da população. Era outra sua função na engrenagem internacional para a qual atuavam. E a imensa miséria popular, tão lucrativa do ponto de vista dos interesses reinantes, impedia o desenvolvimento de um mercado interno de consumo. Uma economista francesa sustenta que a pior herança colonial da América Latina, que explica seu considerável atraso atual, é a falta de capitais. No entanto, todas as informações históricas demonstram que a economia colonial no passado produziu enorme riqueza para as classes que, na região, eram associadas ao sistema colonialista de domínio. A abundante mão de obra disponível, gratuita ou quase gratuita, e a grande demanda europeia por produtos americanos tornaram possível, segundo Sérgio Bagu, uma precoce e grandiosa acumulação de capitais nas colônias ibéricas. O núcleo de beneficiários, longe de ampliar, foi se reduzindo proporcionalmente à massa da população, como se depreende do fato cabal que o número de europeus e nativos desocupados aumentassem sem cessar. Da mesma maneira que você colocou aqui a questão da política, como mero espetáculo, e as pessoas que criticam essa maneira de mero espetáculo, eu penso que, dando alguns passos atrás, era simplesmente a mesma coisa. Ou até pior, eu acho que é assim, bem pior, porque não existia nem o momento de fazer a crítica sobre a maneira de se fazer política. Por exemplo, nesse aqui do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele conta muito bem que não existia sequer alguém que se colocava contra a economia colonial. E sim, quem se colocava contra era para deter todo esse aparato da economia colonial, de extração de riquezas das Américas, né? E aí, nesse ponto que você colocou da democracia, já é um ponto que foi além, né? Ele já se há esse debate, e eu acho que até uma questão, agora pensando bem, porque se a gente pensar, aqui a gente está falando da América Latina, e aqui a gente está mais no terreno da Europa. Então, como, claro, em épocas bem diferentes, né, bem distintas, mas como esse debate do modelo político que a gente está sustentando, ele na América ele veio muito depois, e quando veio, já veio encaixotado, né? Na verdade, encaixotado de forma muito violenta, né? O extermínio dos índios, o extermínio dos negros, o extermínio dos povos originários que aqui estavam, não veio à toa, né? O Caio Prado Júnior, ele conta, na verdade, em vários livros, né? Tem a História Econômica do Brasil, Origem do Brasil Contemporâneo, enfim, em vários textos ele bota, o pessoal costuma falar que a economia escravista não é uma economia capitalista, né? E ele inverte esse argumento, ele fala que, na verdade, a colonização das Américas com o trabalho escravo, tanto indígena quanto negro, era o maior empreendimento capitalista da época daquela época, né, do século. Porque se você pega, por exemplo, a economia da França no século 18, 19, 80% da economia circulava a partir de mercadorias produzidas com mão de obra escrava na América. E aí você teve todas as revoltas escravas, comissões Santo Domingos, no Haiti, se espalharam pelo Brasil, pela América, e depois a abolição foi dada, né? Mas acho que o mais importante disso é que, dentro do terreno político, para você manter esse status de extração de riqueza, né, para você conseguir manter sugar essa riqueza e matar essa coisa que já existia, essas civilizações, essas culturas que já existiam, você precisa instituir isso que a gente conhece como coronelismo, né? Você bota um cara lá que ele tem aquele pedaço de terra e ele manda naquilo do jeito que lhe convier, né? Isso está aí até hoje, né? A gente tem o Sarney lá no Maranhão, dono de metade. Não precisa ser no campo isso, na cidade a gente conhece muito bem quem são essas pessoas. Senhor Beto Rich aí, que o pai já foi político, o avô já foi político, o bisavô já foi. Se tem uma palavra que eu aprendi esse ano, foi a palavra chamada genealogia. Essa palavra é formidável, cara, porque se você for ver quais são as famílias que dominam, que estão dentro do jogo político, que estão se elegendo, ou que estão em secretarias, em cargos comissionados e por aí, meu, é só família. E, por exemplo, um amigo meu, a gente estava comentando quando o Eduardo Campos ele morreu num acidente do avião. O avião era de um grande sucroalcooleiro do interior de São Paulo. O avião era desse cara. Quem que tava lá? Enfim, eu não vou lembrar agora, mas só com esse acontecimento, com esse fato do avião, dava para traçar toda a genealogia do que estava passando por ali. A família do Eduardo Campos, que está majoritariamente no governo de Pernambuco, a mãe dele, que é do Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, primo de não sei o que, que está em tal governo de Alagoas, e aí você vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, e é só família. E é só família dentro disso. Aí você vai puxando, e nossa. O que é engraçado é que a gente costuma, sei lá, a gente tem o candidato a presidente aí, um traficante de drogas aí, né, o senhor Aécio Neves, que tem um alto, ilustríssimo pai, avô como o Tancredo Neves, e cujo avô do Tancredo Neves já era do Partido Integralista lá, que estava matando comunista na época da ditadura do Getúlio. Então essa galera vai se perpetuando no poder mesmo. E quem sofre com isso, na verdade, é o homem simples, né? Ou a mulher simples. Somos nós aqui que estamos. A gente está se fudendo, né? Apanhando da polícia, trampando pra caralho em subemprego atrás de subemprego. Pra quem leu Bukowski, assim, aquele factotum onde você vai de trabalho temporário atrás de trabalho temporário, onde você não consegue realizar sua sobrevivência e se envolve em dois, três trampos que, tipo, não te faz bem, porque aquilo tá externo pra você, você só tá produzindo lucro pra alguém, mas ao mesmo tempo você precisa daquilo pra sobreviver, sobreviver mesmo, né? Mal, sobreviver mal. Então, eu vou colocar aqui um poema do Patativo da Saré, ele chama Senhor Doutor, é o próprio Patativo da Saré recitando ele, que é um pouco esse confronto do homem simples com o senhor doutor político da ciência, assim, é bem engraçado. Doutor me conhece? Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha palhoça, minha mulher, minha roça e os filhos que Deus me deu. Se não sabe, escute agora que eu vou contar minha história. Tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Amém. Sou aquele que conhece as privações que padece o mais pobre camponês. Tenho passado na vida de 4 meses em seguida sem comer carne uma vez. Sou que durante a semana, cumprindo a sina tirana, na grande labutação, modo de sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é para o patrão. Sou o sertanejo que cansa de votar com esperança do Brasil ficar melhor. Mas o Brasil continua na cantiga da perua, que é pior, pior, pior. Sou que no tempo da guerra, contra o gosto se desterra, para nunca mais voltar, e vai morrer no estrangeiro, como o pobre brasileiro, longe do terrão natal. Sou mendigo sem sossego, que por não achar emprego, se vê forçado a seguir, sem direção e sem norte, de porta em porta a pedir. Sou aquele desgraçado que nos anos atravessado vai bater no Maranhão, sujeitar todo matrato, bicho de pé, carrapato e os ataques da sezão. Senhor doutor, não se enfade, vá guardando essa verdade na memória e pode crer que eu sou aquele operário que ganha um pobre salário que não dá para comer. Sou ele todo em carne e osso, muitas vezes não tem almoço, nem tão bem o que jantar. Eu sou aquele roceiro, sem camisa e sem dinheiro, cantado por Juvenal. Sim, por Juvenal Galeno, o poeta, aquele gênio, o maior dos trovadores, aquele coração nobre que a minha vida de pobre, muito sentido, cantou. Há mais de 100 anos eu vivo nesta vida de cativo e a potreção não chegou. Sofro muito e corro estreito, ainda estou do mesmo jeito que Juvenal me deixou. Sofrendo a mesma sentença, eu já estou perdendo a crença. E para ninguém se enganar, vou deixar meu nome aqui. Eu sou filho do Brasil, o meu nome é Ceará. Alô? Alô? Então, caros irmãos, amigas, estamos terminando o programa La Cidade. Ernesto se despede. Bom, fique aí você com muita paz, muita luta, muita anarquia, muita coisa bonita, muita marihuana, muito sexo, muito amor, enfim. Um abraço aí do companheiro Baltazar aqui e vamos escutar um som aí do Mundo Livre S.A., outro Mundo de Chico Xucuru, uma música foda pra pensar o que a gente tá discutindo aí até agora. Até a próxima, até semana que vem. Falou aí, galera. Falou! Numa faixa de terra de 28 mil hectares, localizada no agreste pernambucano, habitam cerca de 8 mil seres da espécie humana. Eles não querem vingança, eles só querem justiça, querem punição para os covardes assassinos de seu bravo cacique. Come. por 23 aldeias permanecem resistindo após quase 500 anos de massacres e perseguições, reivindicando nada menos que o reconhecimento e a demarcação da terra sagrada que herdaram de seus ancestrais. Tinham pleno conhecimento dos atentados e das ameaças. Ainda assim, nada fizeram para evitar mais este crime, muito conveniente para os latifundiários da região. Mas não temos a terra como objeto de especulação. A gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio. Muito conveniente para os latifundiários da região. Justiça! Comenta-se que alguns deles têm parentesco com certos figurões da República Branca. Entre eles um, apelidado pelos federais de Cacique Marcão. Então, se nós dependesse unicamente dos parlamentares brasileiros, então o exílio do Brasil não existia mais nenhum. Acho que eles tinham tido sido morto e queimado assim como queimado da vida.